9 has runway 10 in sight. Atlanta 10-9, 2-9, and contactable tower, 118.6. 118.6, Superman 69. Salvador Tower, American 229, Islet X-ray 10. Tower, 118.6. I'm sorry. Echo 121.1. Echo 121.1. Nema 3, 1, 2, atuações da linha e decolar sem parada. Autorizado a alinhar e manter inicialmente na M3 e no 2. Ativa a linha e manter inicialmente na M3 e no 2. North Tower, American I, American 229, visual, runway 10. American 229, continue our approach at runway vacated. We're continuing American 229. China M3 e no 2, autorizado a alinhar e decolar, no 0, vento 030 graus, 049. Está bem, Nerd, decolado, Nerd, minha 3896, controle Salvador, sem identificação. Terça via chegada a POM MED 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 014. Então eu conheço que eles vão. Para que essa lei de informação com os traços locais são confusos. Ataque. Gol 2171 está autorizado a sinal do procedimento ILS, que foi chama 0 da separa 2 no 10, altômetro 104, reporte estabilizado. 2014, gol 2171. Tan 3179 chama agora o centro Recife. 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. Estou no seccional do controle? Firmo, 12835, 1251. Bom dia, bom trabalho. Bom, bom. 229. Oi, Xané 6312, decolada 06, controle Salvador 119, decimal 8. 98, Salvador 6312, obrigado pelo excelente trabalho, senhor. Nada. Bom dia, 6312, o Xané passando 1500 pés. Xané 6312. Bom dia, contato na tarde na decolagem, se for ver, sai da Puca, transição Caju para o nível de voo 350. Puca, Caju, 350, pode voar direto ao Jambo, 6312? Autorizado direto ao Jambo, a chama é 6312. 6312, Jambo. America 229 underground 07, they catch the right ground 121 decimal 1. Alright, 121 decimal 1, American 9229 run. American 229er, clear on to Alpha. América 229, approve taxi until April 1, via taxiway Alpha Juliet 811. Alpha Juliet 811, American 229. Autorizado ILS para o gol 2071? Afirma, autorizado ILS 7710, reporte visual com pista. Sim, 3896 está autorizado a sinal de transferimento ILS 78, pista no zero. Após stop, desça para 2 no 10, altímetro no 0 no 4, reposta e visual conquista. Voo 2071, está estabilizado o visual. Voo 2171, chame torre 118 decimal, 118 decimal, meia dúzia. Decimal, obrigado, bom dia. Xanaia 6312, chama agora o centro Recife 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 4. Centro 1285, secundária 2545, o Xanaia 6312, boa? Boa. Bom dia, autorizando a Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, parte 1, no voo 2171. Controle Salvador, essa minha identificação dessa via chegada com média 1 para o meu voo 050, ajuste de altímetro no 014. decola da presente, com pro azul, já está totalmente pronto. O táxi até a lógica e reporte para ingresso, guardião. Chame torre 118 décimo 95 118 décimo 62. Dia 3296, continue na aproximação, ajuste no 0 no 4. Imediato, 030 graus, 629 ao vento, guardião 05 pro sul. Direita, mantendo o litoral sul, interfere com seu pouso. Helicóptero da Polícia Militar, pouso autorizado, pistão 0, vento 040 graus, 612 graus. Livre o pouso, 7 tráfego, 7396. Estou no 04, posso ter a descida. Contando bom dia, guardião 05. Guardião 05, controle Salvador. Controle Salvador, tá aqui 6, vai realizar pouso na boca do rio. Deixa o guardião 05 aproximar para pouso. Aproximar para pouso, guardião 05. Passou para o Paz, foi Vitor Alfa. Desça para o altitude de 1,6. Altimetro no 04. Como que tem um forteado no seu rádio? Vitor Alfa, contato radar, agora 67 milhas, nordeste de Salvador. Sabe meia só, 2-3, direita, 1-2-1, 1 na sala. Salvador 3111, pronto com a Pé Guarulhos? Autorizado Salvador Guarulhos, via peso 10, Taubaté. Nível de voo autorizado 360. Saída São Romano, Leda, Motiva. Decola Castano 0 com primeira curva à direita. Transponder 5164, controle Salvador pela frequência 120. Corrigindo, 119.80. Via chegada por meio de 1 para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro 0014. Autorizado direto de TAP, funcionando 250. eu não sei se localizado é. Voo 1184, chama agora a torre 118 decimal 950. Ocasião, 118 decimal meia dúzia. 118.62 agora. Oxana M250 está autorizada, sinal procedimento LS que foi pistão no 0 desse para 2.6, altimetrão no 0.4, resposta visual com pista. Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chamei antes da Juliette. É a semana da Juliette, Bruno, 184. Por 184, já liguei a Fiat Juliette, portão 04. É a Fiat Juliette, 04. Mais 1936, pronto, cópia. Azul 9136, pronto, cópia. Azul 9136, recebe o solo Salvador. Bom dia, Gol 2171, na informação Lima confere. Para São Paulo, Congonhas, autorizado via Pesolo 10 por base, Pesolo 16 pós-MU, DCT Confins, DCT Chamote, Pesolo 30 em Tite. Nível de voo autorizado 360. Saídação Voo 1 no Lida Motiva, decola da pistão 0 com primeira curva à direita. Transponder 5173. Controle Salvador, pela frequência 119.80. Papá, papai, que suezito alto, ingresso no corredor Interlagos, reporte de voo com a pista 17. Tango, Esquilo Zulu, controle Salvador, mantém condições iguais, corredor Veracruz, altímetro 104, reforço parede para ingresso no corredor Interlagos, confirma apenas o POV. Alfa, chame torre 118, decimal 95. Corrigindo 118, decimal meia dúzia. 150, autorizado ataque para o 71, via Alfa, com a chance de ataque 6, Juliette. Pistão no 7, vento variável 2 nós, é que foi vitoral. É, Delta Juliette. Torre, está em 118, decimal meia dúzia. Positivo. Pouso qual pátio, é que foi vitoral? Fotos? Segundo para Copa Guardia, Papa Romeo Charlie, Alfa Tango. Gente, a Chanel 250 aguarda início do táxi, aeronave da companhia. O portão que irá realizar o parqueamento foi São 02. Serra Delta Juliette. Autorizado a ser na Serra Delta Juliette, chame pronto para trás. 167 no POV, 4h30, alterna Galeão, confirme. 4 horas e 20 minutos, para Galeão. Oxalé 6311, autorizando ataque até o ponto espera via Índia, no ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 10 no 4. Foi Vitor Alfa Solo aos 48 direita, arrivar a parte 5, estacionar frequência livre, boa. É, torre Serra Del Juliette, qual é a operação do solo? 1-2-1-1. Poxa, na 6250 copiou o solo? Autorizado ingresso de Juliette, portão 02. Papá Romeo Charlie, Alfa Tango, pronto cópia. Autorizado Salvador para Serra Juliette, Novembro, Índia. Corredor forte, 1.000 pés. Decola da pista 97, cruzamento do campo em coordenação com a torre. Acione 0170, controle Salvador, pera na frequência 119, decimal 80. Kilo Zulu, bom dia, dá presente a Proeca de 017, reporte na curso final, ajustado no 04. Camilo 14, vai na prova da 1.7, no grava no ICS, na prova da 1.7. Poder na forma 2. Solicita 500 mais. Gente, Papa Romeo Charlie Alfa Tango, chame a torre em 118 decimal 60, pressionamento, táxi, decolagem, coordenação com a vista. Ajuste no 0 no 4. Acionamento Gol 2171. Gol 2171, livre acionar, chamei para o táxi. 9, livre de estacionamento, chama táxi, Gol 2171. Azul 9136, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Salvador, Lençóis, nível 180. Saída Momo, transição VATAP, decola Epsilon 0 com primeira curva esquerda. Transponder 5176, controle Salvador, pela frequência 119.80. Autorizado 180 para Lençóis, saída Momo, transição VATAP, decola 0 com a esquerda, Azul 9136, cotejamento está correto, no PAT 3 chame. Na 63 no 1, autorizada a linha de decolar pistão 0, vento 360 graus, 4 nós. Autorizada a linha de decolar pistão 0, chinei 63 no 1. Curta para 17, baixou e travou. Oi, esquerdo no 1. Avistado por utilizar pistão 7, vento 360 graus, 4 nós, esquerdo no 1. Inicialmente, taxi até Romeu e aguarde para decolagem devido a tráfego na final da 97. Para o táxi, o gol 2171 tem 186 a bordo com 4 horas e 13 andando da Leão. O 2171, autorizar táxi até o ponto de espera via Fátima no Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 6, ajuste ao cilindro na 0 no 4. Fátima no Índia, 18.6, ponto de espera, o 2171. Tango, decolagem autorizado pela Nordeste, vento 350 graus, 4 nós. Zulu solo aos 5.3, livrar para o Pátio 5, estacionar frequência livre. Boa tarde. Pátio 5 ou 4? Ah, então faço backtrack e autorizado até o Pátio 4, o Chico Zulu. Tango fora. Decolado 5-4, na minha escuta aguardando transferência, o... Tchau, olha só o tempo. Na sua escuta aguardando transferência também. Tango Vitor, Índia, Juliette, controle Salvador. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, mantém condições lá, 1-1, tem 3, altímetro 1-0 no 4, prossiga no corredor Vera Cruz, reporte Farid, para ingresso no corredor Interlagos. Janela 311, no contato radar na decolagem, supervia saída Sambo 1 no trânsito Mótiva, para o nível de voo 360. Sambo 1 no trânsito Mótiva, o Janela 6319 no nível 360. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, controle. Tá passando por aqui, ingressando no litoral norte, senhor, mantendo 500 pés com destino a Iberoistar. Seja o Papa Romeu Charlie Alfa Tango, mantendo condições visuais no litoral, quilômetro 0 no 4, reporte livrando a CR. Vai reportar livrando a CTR, o Charlie Alfa Tango. Contato radar na decolagem, supervia a saída Sambo 1 no trânsito São Mótima, para o nível de voo 360. Sambo 1 no Mótima 360, voo 2170. Victor, Índia Juliette autorizado, direto do CEASA, reporte visual como 7. Galera 311, chame o centro Recife 122, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1.